Portal do Arrocha. Alô, Rios, falando aos corações apaixonados. E essa vai pra minha amiga Cris, de Petrolina. Beijo no seu coração. Quando eu te pedi perdão, você virou a cara e disse 1 milhão de não e me mandou embora. E falou que ia doer, mas um dia sara. Não me vejo sem você, e o que é que eu faço agora? Bateu aquela porta, o mundo desabou. E disse que homem não chora, muito se enganou. Se a maioria é tão forte, eu vou falar por mim. Homem chora assim, homem chora assim, homem chora assim, chora assim. Chora assim, chora assim, chora assim.